irmã. Jesus breve virá e lhe disse: vou para o Pai, morada vos preparar. Se segue a Cristo de todo o seu coração, com certeza poderá. Nas nuvens a vontade.